paz do Senhor. Salmos número 1, versículo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Com esse comportamento, essa pessoa é um verdadeiro discípulo de Jesus. Tem esse comportamento sem abrir a boca. Se você andar por aí e encontrar alguém que não anda conforme o conselho dos ímpios, não fica parado no caminho dos pecadores e não senta em roda de escarnecedores, fofoqueiros, esse é um verdadeiro discípulo de Jesus, sem abrir a boca. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.